Ainda há alento em mim e tempo para orar. Haverá um canto para ti, Senhor. Se ainda há oportunidade de falar ao pecador e dizer-lhe que tu amas de verdade. E que eu queres perdoar, sempre há um canto para ti. Sinto que tua paz me inunda, meu temor já se vai. Teu amor em minha vida, eu não posso explicar. Teu poder mudou minha vida, homem novo já sou, e eu devo tudo a ti, Senhor. Viverei sempre com meu Senhor.